Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. Na próxima semana, vamos prestigiar a inauguração da primeira etapa das obras de revitalização do conhecido Marco das Três Fronteiras. O marco é um obelisco construído de pedra e considerado importante atrativo turístico da fronteira. Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Presidente Franco possuem obeliscos parecidos, referência ao local de divisa territorial, respectivamente, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Os três, igualmente pintados com as cores de seus respectivos países, formam um triângulo equilátero que fixa o limite territorial e a soberania dos três países. O Marco Brasileiro, localizado no Porto Meira, às margens do rio Iguaçu, foi inaugurado em 20 de julho de 1903 e seus mentores foram o Marechal Cândido Rondon e Dionísio Cerqueira, importantes personagens na demarcação dos limites desta fronteira. Além de receber anualmente milhares de turistas, o Marco Brasileiro já recebeu na década de 20 a visita da Coluna Prestes, que por ali foi fotografada. No mesmo local encontra-se a pedra fundamental Memorial Cabeça de Vaca, em homenagem ao descobridor das cataratas, Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que foi o primeiro europeu a conhecer as cataratas em 1542. A visão do Marco Brasileiro abrange de uma forma panorâmica os outros dois pontos, sendo fantástico acompanhar um pôr do sol, por exemplo, entre os três países, e para completar, contemplar a paisagem do local. A visita ao Marco das Três Fronteiras contava com a estrutura de um simples estacionamento, lanchonete, loja de artesanato, mirante e quase nenhuma segurança ao visitante, e que agora ganha um tremendo impulso com a recente licitação realizada pelo Poder Público Municipal e entregue mediante contrato à iniciativa privada. Cabe aos novos administradores dar mais beleza ao local, além de mais segurança e qualidade nos serviços prestados. Foz ganha mais um atrativo turístico revitalizado, como ocorreu há 15 anos atrás no Parque Nacional do Iguaçu, oferecendo aos visitantes mais qualidade no turismo e, principalmente, fazendo com que este mesmo turista possa permanecer mais tempo na cidade, trazendo um recurso novo na economia local que tanto necessitamos. Pense nisso comigo.